Conversas da Apaladiça, um programa de Jerónimo Mateus, Rui Feijão e Miguel Newton, todas as segundas-feiras na Rádio Cova da Beira. Centésimo, décimo sexto episódio. Perdeu-se um grande cardeal, mas ganhou-se um amante da música portuguesa. Essa é que é essa. Saiu que sair. O Branquinho da Fonseca. Não bebes aí um Branquinho da Fonseca. Sai o Branquinho da Fonseca. Tu não gostas de branco? Não. Só tinto? Não, posso ver o branco, pá. Porquê? É o ácido úrico. E o branco bebe-se fresco. E o vidas frescas faz mal à garganta. Este, onde é que estamos? Quero saber que sítio é. Eu não sei. É rosa? É rosé ou rosa? Rosé. Então quer dizer, não bebes branco, não bebes rosé, mas não bebes branco. Rosa café. Rosa café, agora é o rosé. Não, rosa, o rosé está na moda outra vez. É vinho de piscina, mas já não é. É o vinho preferido do Saddam Hussein. Ah, era? Sabias isso? Saddam Hussein só bebia rosé. Qual era a marca? Era o Mateus Rosé. Mateus Rosé, um clássico. Mas agora até a adega do fundo não tem Rosé, a Quinta dos Termos tem Rosé, toda a gente tem até se os americanos começaram a gostar de Rosé. Então, temos algum tema para a conversa de hoje? Estamos aqui no restaurante Rosa Café, na Eugénia de Andrade. Café. Hã? Café. Ah, não. O restaurante estão aí a petiscar à grande. Petisqueira. Uma petisqueira. Já estão ali a saltar uns caracóis, está ali um grupo de amigos ali com ar já... Sei lá. Lembro-te de um tema. Temos um tipo de programas pouco musicais. É só conversa. Conversa de encher a. Eu não quis falar do 25 de Abril. Tu não contaste a tua história. Onde é que estavas no 25 de Abril? 74. Pronto. Atenção, a peça de teatro que eu fiz aqui para a PES foi precisamente neste dia. O 25 de Abril, perfeitamente. Mas que idade é que tu tinhas no 25 de Abril? Tinha 13 anos. Então estávamos na escola e ele disse: olha só, um amigo meu, o João Carlos, só chamávamos o Yazal, que era um esportinguista do resto, naquela altura era o Yazal, que era um jogador do Sporting, o filho do Manuel Ramos, que foi presidente de Casas, que vai aos jantares do pai do Mário. Não lembras? E eu chego à escola, lá embaixo, daquelas. Tinha sido uma transição da escola do Liceu, que era aqui no Estrada de Santo António, que era aqui ao restaurante chinês, aqui na Avenida, ao pé do Café de Portugal, e fiz a junção Escola Secundária Nacional. E tínhamos aulas tanto cá em cima como lá embaixo. Quando chego lá, e aquele dia tinha aulas de manhã lá em baixo. Vamos lá, chego. Epá, quando acordei, havia qualquer coisa de estranho, porque ouvi a rádio e epá. Naquela altura, a gente ia comer bem, acordava, era almoço, a rádio era só aquela música de celular, chamava na altura. Havia qualquer coisa que eu estava a passar bem. Fomos para a escola, estamos lá embaixo, e esse problema o João Carlos, o Iazal. Epá, os bandidos se saltaram para o governo. Os quem? Os bandidos se saltaram para o governo. Os bandidos. Ah, tudo bem, epá. O contrário disso, não podia ser no. no Oval, já não, era dia de feira de Vila, 25 de abril. Foi uma segunda-feira? Ou era a feira às quintas? Era o dia de feira, é a feira de São Mateus, salvo erro. Não sei que dia da semana foi. Não, nós não temos a feira do dia 25 de abril, cá no Fundão. Ah, é? Não sabia. Todos os anos. E então estamos lá e o diretor, o diretor da escola, com ar de oval, chamou os alunos todos lá à porta da direção da escola. E ele só, ah, vocês sabem muito bem que eu fui um professor correio, se eu fui um diretor. Agora, hoje não há aulas, não sei quantos e tal. A gente quis ouvir. Exato. Tudo para a fogueira, para os carrinhos de choque. E tirar aulas de condução ali nos carrinhos de choque. Naquela altura que as feiras eram feiras. Mas isso no próprio dia? No próprio dia, no dia 25 de abril de 74. A revolução começa de manhã e à hora da escola, as escolas já estavam a mandar os alunos para casa? Às 9 da manhã já não havia aulas, estava tudo demitido. Os diretores de escola foram todos demitidos. Às 8 da manhã? Não. Depois disso? Às 9, depois disso. Mas o primeiro diretor da escola tinha recebido ordens superiores que não havia aulas para ninguém. Ah, ok. É estranho, não é, chegar assim a essa ordem? Não. O senhor quer a tocha com o orégano? Sim. Pá, aquilo foi... E depois foi a coisa mais gira. Houve. Podemos conversar, mas eu acho que isto não está ambiente nada para fazer. Porque é a rádio, bem, não sei o quê. Uma coisa é um barulhinho lá ao fundo. Isto aqui é um... Não. Vamos cagar. Já fizemos dois, logo fazemos outro. Tão frio do caralho. Vamos só conversar também, podemos estar só a beber copos, não é? Olha, este programa vai-se aos tos extinguir em 3, 2, 1. Ficam a ouvir música até ao fim. Até para a semana. Um abraço. Tchau. Aqui, o ambiente sonoro aqui está um bocado... E tu tinhas que idade? Não te lembras nada? Não. Também não lembro nada. Mas depois o mais curioso disto é que, naquela altura, os professores todos fumavam nas aulas. E os alunos ninguém podia fumar. Todos a todos a fumar. Que liberdade para fumar. No dia seguinte, quem não fumava, tudo com baixo de tabaco. Que perdida. Tu tens lá a gravar isto que está a fazer. Aquilo era uma fumarada. Liberdade para fumar. Tudo a fumar. Mas aquilo, mesmo quem não fumava, fumou. E o tempo passava a fumar e o caralho. Era um problema. E tu diz-me lá uma coisa, que tinhas 13 anos, mas um puto de 13 anos na altura já percebia, bem, isto também já não era a fase pior da... Percebia o que era a ditadura? Não, era uma vida normal? Não. Onde é que tu percebeste quando eras miúdo? Tipo, isto... Epá, se calhar por outra razão. Ou para ouvires, ou o teu pai falar, O meu pai na altura já era acidente do século. Sim. Era depois do regime. Sim. Claro que o meu pai, eu também não lia os jornais, porque o meu pai ia me dizer coisas, não sei quantas. Não vou dizer que era já um estudo. Não. Aquilo que eu disse há bocado, que eu queria ser padre, que era para não ir à tropa, que a única razão para não ir à tropa é isso para padre. Não ias à tropa. Sim. E achei que pôr militar. Sim. Pois, mas não ia lá para o bate a matar os outros, porque eu culpa nenhuma. Mas isso tanto fazia ser num regime ditador? Ou seja, claro, claro, por exemplo, claro. Em Valverde havia bufos, havia pides, havia... Sabes, alguém foi preso... Sabes o que é que era preciso? É Valverde, tenho certeza... Não, mas houve muitos que... Houve alguns que fugiram, exilados. Mas basicamente, vamos lá, a gente conhece o nosso país hoje, como dizia assim, há 50 anos não devia ser. Não estou a ver aqui, estás a ver, a não ser em cidades mais operárias, sei lá, Torrezende, ou onde há fábricas, se uma grande consciência, as pessoas faziam a sua vida, percebiam que se vivia mal ou se vivia mal e porcamente, com a pobreza ou não sei o quê. Também por causa dessa questão do Chile. Pois já, o espanto é de facto haver pessoas novas que queiram aderir a essa porcaria. Mas também há muita gente velha que não estava satisfeita, não estava insatisfeita com a ditadura, fazia a vida. Claro, sempre objeto. Ah, não, claro que. Até muita gente ficou extremamente chateada com o 25 de Abril. Mas o que eu estou a dizer, não estou a falar dos ricos ou dos proprietários, esses que sempre sim. Mas, por exemplo, uma pessoa como o teu pai, um trabalhador, alfaiate, ou seja, aqui, ele ficou assustado com o 25 de Abril. Como? Se ficou assustado com o 25 de Abril. Não, nunca. Estava à espera de... Okay. O meu pai foi autarca antes do 25 de Abril. Foi o primeiro autarca a demitir-se porque não suportava as políticas. Portanto, por isso que depois foi logo nesse 25 de Abril, tornou-se reeleito como autarca. Uhum. Porque ele se demitiu. Porque se não estivesse demitido, não poderia ser reeleito. Não, meu pai, não. Sempre teve... Mas pronto, estás a ver aqui, não há presos políticos, não há repressão, não há liberdade de expressão, que é o Jornal de Fundão, de vez em quando não podia publicar umas coisas, quer dizer, porque é que a maior parte das pessoas... As pessoas podem ter ideias. Certo, não é? Claro. Mas, tipo, sentia-se medo de se poder falar mal do governo? Claro que sentia. Eu sempre ouvi o meu pai dizer... Garoto, cuidadinho com a língua, cuidadinho com aquilo que se escreve. Havia aquela coisa que os carteiros eram todos da PID. Ah, é? Sim, porque os carteiros é que sabiam o que é que escreviam cartas para alguém e eles é que informavam a PID o que é que tinha escrito ou não. Eu lembro que tinha a primeira vez que ouvi Bobby Hull da minha vida foi em 1972 ou 73 com um amigo meu, na casa de um amigo meu. Esse era o revolucionário. Esse era mesmo o revolucionário. E ouvimos o álbum The Times Are Changing, que era proibido em Portugal. Os discos de álbum eram proibidos em Portugal, naquela altura. Ouvimos baixinho e acabar. Eu ainda era um garoto, eu estava com os amigos dele. E o garoto estava só a ouvir. E pronto, achei interessante e a partir daí começou a ouvir tudo em lenda. No final de ouvirmos o disco, escondia-o por baixo da epá, tipo acima do móvel, Senhor das Terras, aquele disco que era o único que lá estava debaixo, okay. Que era para não ser visto, se houvesse uma luz, o carteiro era vizinho nele. E até podia-se ouvir aquilo baixinho. Embora o carteiro fosse mal alfabeto. Se eu dissesse quem é que era o carteiro, mas entraste o carteiro, agora não há problema nenhum. Era o pai do Martinho. Era carteiro. Carteiro e bufo. Não sabes se era. A maior parte deles eram. Só que eles eram pagos para dar informações, ou seja. Não era tanto o que era lá escrito, era para quem. Recebeu uma carta de. Isto aqui é. Achas que iam pôr um agente da PID envolvido? Não iam. Os informadores. Quem é que eram os informadores? Barbeiros. Os carteiros. E barbeiros? Os carteiros tinham assim. Dizia-se que o Jaquim aqui, o barbeiro, era. Dias. O barbeiro. Na praça. Sim. da Praça do Município. Da Alpedrinha. Também se dizia que era. E faz sentido, se tu fores diretor do Serviço de Informações, quem é que vais contratar? Carteiros, barbeiros, engraxadores, empregados de café, ou seja, com ouvidos, num sítio onde passam muita gente. Mas também, hoje são agentes do CIS. Da minha terra, nova ministra da Justiça. Da minha terra, igual, perdão, mas há agentes da CIS. O CIS diz: quem é aquele? Quer dizer, são agentes da CIS, do CIS. Mas isso acontecerá sempre. Sabes, é aquela história de que em terras pequenas. Eu não sei o que é que, faz da minha vida, mas queria saber da minha vida, pergunto às pessoas. Ah, sim, claro. Sabem todos o que é que eu faço. Eu não sei. É verdade. Não, mas era assim, era muito problemático. Epá, eu lembro-me perfeitamente, nessa altura. Era um claro. Embora nós não tivéssemos a noção. Pois, não tinha muita consciência, de, eram muito miúdos também, não é? Claro. E andávamos à vontade. Pá, mas só que nasci aquela consciência, a mim nasceu essa consciência, eu disse à minha mãe, que eu quando acabei o ciclo, tinha um senhor, que era o chefe do seminário de Beja, eu queria ir para o seminário, eu queria ser padre. Eu quero ser padre. A minha mãe não deixou. Perdeu-se, se calhar, um grande padre. Um grande cardeal, Jerónimo. Exatamente. Já era Papa. Cardeal Dom Jerónimo. Papa, Papa não. Papa não. Papa mesmo. Cardeal, se calhar, tinha chegado a cardeal. Pois é. O que eu perdi. Ficavas com o pelouro do vinho de igreja. Exatamente. O provador. Então já arranjaram assim para ensaiar? É foda. Então estávamos a gravar. Estávamos a gravar. Está a gravar? Está a gravar. Está a gravar o quê? Está a gravar esta conversa. Este monólogo? Isto mesmo. Ah, não. Monólogo de Dom Jerónimo. Exatamente. Então vá, mas isto tem que ter. Se é para isso, mete lá a música no assunto. Então eu tinha um mês, achas que vou lembrar de alguma coisa? No 25 de Abril tinha um mês. Então como é que tu foste parar a tua vez? Então o que é que isso tem a ver com o 25 de Abril? Se só fosse o 25 de Abril, tu ias parar a televisão. Pois não, se não fosse o 25 de Abril, provavelmente estava exilado, como o nosso amigo Canel da Silva Ramos. Porquê que tu tens assim tanta. A gente sabe. Acho que quando há músicas do 25 de Abril, vá, sem ser do Bob Dylan. Não. Sérgio Godinho, vá, o que é que gostas de Sérgio Godinho? Claro. Ah, sim, claro, a liberdade está a passar por aqui. O Cão Raivoso. Como é que é o Cão Raivoso? Já passaram? Viva o Cão Raivoso, tem o pelo eriçado, sem o pelo eriçado. Mais vale ser um cão raivoso do que um carneiro, do que um carneiro, a dizer que sim ao pastor o dia inteiro, o dia inteiro, e a dar-lhe da lã e da carne e da vida e do traseiro. Mais vale ser diferente do carneiro, um cão raivoso que sabe onde ferra, um cão raivoso que sabe onde ferra, olhos atentos e patas na terra. Viva, viva o cão raivoso, tem o pelo iriçado, seu dente é guloso e o seu faro ajustado. Cão raivoso, cuidado. Mais vale ser um cão raivoso que um caranguejo, que um caranguejo, que avança e recua e depois solta um bocejo, solta um bocejo, e que quando fala só se ouve a garganta no gargarejo. Mais vale não ser como o caranguejo, um cão raivoso que sabe onde ferra, um cão raivoso que sabe onde ferra, olhos atentos e patas na terra.

compreendes. Quando os dias se tornam azedos, não me digas que nunca sentiste uma força a crescer-te nos dedos e uma raiva a nascer-te nos dentes. Não me digas que não me compreendes. Fui ver na semana passada ao Teatro Municipal da Covilhã uma miúda, Ana Lua, deixa eu ver, não consigo decorar o nome. Caiana? Pá, que é uma miúda que faz, ela tem 22 anos, Ana Lua Caiana. Já ouvi falar. É filha do Gonçalo M. Tavares, um escritor. Tem 22 anos e ela faz um espetáculo no palco que é só isto. Ela baseia-se muito em música raiz portuguesa e acrescenta-lhe a eletrónica. Ela tem uma caixa e o loops, a máquina dos loops. Então faz um concerto todo só com loops. Basicamente, começa a gravar, tipo, um som a bater aqui. Faz várias vozes, depois toca aqui no ferrinho, depois toca no cavaquinho, não sei o quê. Pá, e aquilo como espetáculo de vês como é que se constrói uma... Então, também podemos ouvir aqui novas músicas portugueses, uma da Capicu, essa do Que Força É Essa, e uma qualquer da Ana Luna Caiana. Não há ninguém assim com menos de 30 anos que tu lembres. É difícil. É muito difícil. Não, eu não ouço música que está a ver. estamos a falar de música ou estamos a falar de quê? Estamos a falar de música. Ah, então estamos a falar de música e tem que ser 30 anos atrás. Mas como é que tu, como é que podes dizer isso que se não ouves? Não é? Isso é como quando eu digo à minha filha, eu digo assim, come a sopa, ela diz não, eu digo, prova menos, ela diz não, não gosto. E eu pergunto, é para a Maria Rita, como é que podes dizer que não gostas de uma coisa que não provaste? Então tu também não podes dizer que não gostas de uma coisa, não gostas desta sopa que também não a provas. Não, a questão não é essa, é que eu preciso ouvir uma música toda. Não há necessidade de preciso ouvir uma música toda. Não há necessidade nem uma coisa nem outra, não há necessidade de andar a ouvir só o que é que a nova música portuguesa anda a fazer, nem a necessidade de andar a ouvir sempre o que é que a velha normalmente, música... Normalmente, quando nos lembramos de ouvir, temos assistentes. Por exemplo, o Punk Nacional. O Punk Nacional é merda, são os putos a fingir que estamos nos anos 80. E então não me fazem música portuguesa, não. Música estrangeira, sei lá. Eu também não ando à procura da música nova portuguesa. Mas música estrangeira. A música nova portuguesa, isto é uma coisa que sempre foi assim, e mesmo hoje com as cenas digitais e os YouTubes, não sei o quê. Quem promove é a rádio. Passas na rádio, és um sucesso. Não passas na rádio, esquece, ninguém te liga. É que o canal continua a ter importância. Apesar de tudo. Pá, tens! Pela repetição, que a rádio já não significa nada, mas significa. Pois significa. Mais que a televisão, em termos de música. Em termos de promoção musical, é zero, vale zero. Quer dizer, a televisão. A televisão, para promover. Vale rimas. Sim, mas para promover. Imagina, tens uma nova banda, não é? Criaste uma banda. Não estás à espera de ir à televisão para seres famoso, não é? Não. Nem vai. Nem vai. É para queimar. É ao contrário. Isso lá foste, ficas queimado. Isso lá foste, ficas queimado. Mas a rádio não, a rádio não só valida, mas pela repetição. Por exemplo, esta Ana Luna Caiano tive curiosidade de ouvir repetidas vezes na Antena 3. A Antena 3 esteve a promover esta. Agora, porque é que promove esta e não promove outra? Não estou a dizer, por em causa da qualidade das coisas que promovem. É como é que de repente aparece? Por exemplo, estava a vir ontem. Estava a fazer zap no RTP, falando disto. RTP2 tinha um programa com o Álvaro Costa, que é aquele velho jornalista musical. Mas é RTP2, porque ninguém vê. E então estava lá a tocar os putos, que é o Molinex. Sim. E estava a ver aquilo e pensei, isto não tem piada nenhuma. O Molinex, que acho que vem aí a tocar a Alvorinha no Digital Art, só não tem piada nenhuma, não percebo o que é que aquilo. Não estou a dizer que gosto de tudo agora. Por exemplo, há umas miúdas que estão a fazer uma cena que é eletrónica sobre música tradicional portuguesa, acho fixe. São muito condicionados para as próprias editoras. As editoras é. Se não funciona assim. Então como é que funciona hoje? Como é que funciona? É os gajos que têm importância, é os gajos que fazem os produtores. Está bem, mas como é que. Rodrigo Amaro, esses gajos, pronto, isso para bandas de pop. E os gajos da rádio? Também os do hip hop. São os próprios autores dos programas, acabam por dizer quem promove a coisa. Imagina, tu tens uma banda de hip hop, como é que chegas ao Henrique? Já não, basicamente não existem grandes editoras. Até o Universal e não sei o quê. Está aqui na Espanha, não. Tem um escritório cá. Eu acho que hoje funciona, é tudo mais fragmentado pelo velho amiguismo português. Que é, imagina. Eu acho que funciona pelos produtores, pelos produtores musicais, que é um produtor musical tipo, epá, descobri aqui uns putos muito fixos. Além da rádio e depois no YouTube. A rádio às vezes acaba por ser um bocado mais geral, uma fácil confirmação. Porque de facto o YouTube e o TikTok são coisas que lançam. Pó e pop, sim. Mas se calhar para este estilo que eu estou a dizer. Logo o pop também. Há um pessoal que normalmente funciona mais para o pessoal que toca sozinho. Que isto depois é cantautores. Cantautores. Eu estava uma conversa entre a Carolina num programa do Alvim. Carolina dos Landes e a. Não sei uma. Agora não lembro da outra. Que também é uma miúda nova que está aí. E então as duas têm uma peça de teatro. Portanto aquilo depois vai. Torna-se uma estrela para já. Agora, eu continuo a não perceber aos mecanismos, como é que chegas lá, como é que o músico português chega à notoriedade, não é? Chega à repetição, Com tudo, como o outro, não sei se ele é cigano ou não, o que está aí. Agora toda a gente tem música do preço certo, ou vai comprar. O que é de má fama? Sim. Ele é ridículo. O olari, olari, lolela. Mas isso é repetir até à exaustão. Mas há coisas que são do domínio da... Já não é da repetição, é a partir do... Quando há coisas que pegam de uma maneira inexplicável. É um fenómeno de massas. Olari, lolela. É assim, também não houvesse o fenómeno da repetição, não... Pica-miol. Prefiro aquela voltei de lá. É, ontem estava no café, no forno, estava uma gaja a cantar. Voltei de lá. É que na verdade nunca foi na história tão fácil fazer música. Produziu, não é? Sim. Mesmo em termos técnicos de estúdio, de equipamento, de tratamento, nunca foi tão fácil produzir, promover, distribuir. Não é? Agora, isso não torna necessariamente um. São muitos. Sim, muitos candidatos. Muitos candidatos ao osso, que é osso. Grande. E depois eles ganham dinheiro como? É com os concertos? É pelos concertos. Os concertos não é, não é pelos downloads. Não, os downloads têm residual. A não ser que sejam os Rolling Stones. Portanto, tens de andar. Ela agora está com o grande que é para o mundo. Andar a esfalfar para ganhares a vida como músico. Os concertos é que dá. Depois que todos querem dar concertos, hoje em dia. É. Fui ver também aqui no aquele concerto do Tiago Tempur no festival Fundão Music Festival. Sim. FMF. Era uma noite de DJs e de. Epá, aquilo. Eu já não acho que. É que acho sempre achei um pop um bocado. Um pop telenovela, esse do Tiago Tempur. Era o do Estoranja. Sim, esse aqui é o Tiago. Não, pronto, uma música competente, mas um bocado de música telenovela. Depois foi tocar com a orquestra o João Roxo, o nosso maestro, que é um gajo que a gente há de entrevistar, porque tem uma. Conduzia a orquestra, só que aqui o som estava tão mal que nem só via a orquestra, nem só via o Tiago Tencure, nem só via. É pá, o som todo marado. Portanto, mas pronto, foi. Foi um festival de música no fundão. Apanhei uma molha do caso. Um problema do espaço. Que... Apanhei uma molha do caso. Saí daqui a ver o filme do Jack Kerouac, vim para a casa da minha irmã e passei aqui e o vi. Ah, pois foi na noite do Jack Kerouac. Jack Kerouac no livro Extintos, Tiago tem cor no multiusos. Acho que tu fizeste a melhor escolha. Não, também não. Não gostei muito do filme. Não? Gosto muito mais do livro. O livro é completamente diferente. Não tem nada a ver. E música, como é que era? Tinha uma boa banda sonora? Não. Tinha jazz, tinha do Carrington, tinha. John Coltrane, certeza. Então, aquilo é dos anos 50. Está bem, mas. Graças a Deus. Tinha pouca música, era mais. Mas fazer um filme de viagens não é fácil para qualquer. Não é fácil para alguém fazer um filme de viagens. Sobretudo com aquela história, não é? Que aquilo tem contar aquela história. Que aquilo é a Bíblia dos Ímpios. Acho. Estava muito, foi muito mal contado, mas pronto, é melhor que ver. Outra miúda que eu gosto, que deviam ouvir, eu vou escolher isto que é para vos pôr a ouvir jovens, é uma miúda que chama Rita Vianne. Só vou virar aqui. Se me engano, ensaio. E se tu me atrais, não vou olvidar o perigo. O que eu não mudo, eu vou deixar para trás. Em cada curva, vou deixar rodar. E a frequência que me alimenta e me avisa quem deixar entrar. Vejo a marca dos pneus na estrada. Da outra vez em que não dei por nada. Tenho a mudança solta e meia. certos não agarram nada. É a volta é a que tu escolheres. Há uma pista e há vistas melhores. Pesa o peso e a roupa quando te esforças. E o que tens não cresceu de favores. E as riscas da mão são pormenores. Se vires que a palma fez esforços maiores, torce o braço e solta, não vem da força, mas do sentido dos passos menores. Tô no chão e quero voltar a ser só a substância. Essa não coisa é nossa essência. O que eu não toco para mim não tem distância. O que está longe ou perto, o que não vejo não ouço nem pego. O que eu sinto que é certo não tem nome, tem mais importância. Abro o peito e calo o grito. Se perdura, eu sei que a tempura salta em dois olhos de manjerico. E as minhas fugas são sempre mentais. Ou peço ajuda aos meus outros pedais, que me arrancam sombras e aceleram escolhas, enquanto evito encontros casuais. O que eu não surto, eu passo para vogais. Ou peço ao meu duplo umas caras a mais. E o cair na colcha é só uma amostra que aprendo e lembro e tudo se repete. E há um braço que me agarra à frente e me diz que vai ser sempre diferente. E no fim cai a roupa, sem corpo fui noutra. Aprendi a ser só na minha mente. É nossa essência. O que eu não toco para mim não tem distância. O que está longe ou perto, o que não vejo não ouço nem pego. O que eu sinto que é certo não tem nome, tem mais importância. Tem, sobretudo, as melhores letras da música portuguesa atual. É uma letrista, poetisa de altíssimo nível. Tem uma voz, portanto, Rita Vian, Ana Luna Caiano e a outra é uma Maria... Vai com todos. Maria vai com todos. Maria Vieira. Maria da Fé, Maria é a feira de Rodrigo. Estou aqui num processo de educação musical a dois músicos. Dá-lhes aulas no Instituto Vitorino Matono para aprenderem, para refrescar um bocado as suas. Vamos ouvir o Irmã da Câmara. É para falar. Borga. É para aqui um gajo que nunca falamos neste programa. Estamos a falar de nova música portuguesa, uma voz refrescante que eu acho que vai. Esse gajo é que vai mudar isto. Que é o nosso estimado líder do Partido Popular Monárquico. É esse gajo, é um broche. Não. O que é que o gajo chama? Pedro. Nuno da Câmara Pereira. Ele não é o Nuno. É o irmão. Então aquilo havia o Frei, não é? Havia o Frei. O Frei e o irmão que cantava. Mas esse não é o Nuno, é o outro. É tudo acabado. Mas também não é a Câmara Pereira também. É só todos da Câmara Pereira. Esse que é do BBM tem mania que ele é que devia ser rei. Tem mania que é do Playboy. Não, é quando houve aquela separação. Então, ao longo da Câmara Pereira. Dos miguelistas e dos nossos. Olha. Das guerras liberais. Sim. Ele é da face ao. É o Então temos os irmãos Gonçalo da Câmara Pereira. O Mico da Câmara Pereira. A Francisca da Câmara Pereira. O Nuno da Câmara Pereira. Todos juntos. Todos juntos. E o Adolfo da Câmara de Gás. Ah, foi. Todos juntos. O Adolfo da Câmara de Gás. Atados a uma pedra. São todos monárquicos. Eu quero mandar aqui um grande abraço ao Gonçalo da Câmara Pereira. De facto, é preciso. É preciso ter coragem. É preciso ter coragem. É ter a coragem. De ser o rei de Portugal e nem sequer se ser membro do governo, membro da coligação, e nem sequer foi convidado para a tomada de posse do governo. Esqueceram-se. Pá, Gonçalo, esqueceram-se de ti. Vai daqui o nosso abraço. Gonçalo, tem coragem de ser verdadeiro. Mais tolo é competência em pessoa. Olha, vamos te lembrar, na próxima, vamos te convidar para a próxima gala das Conversas da Abaladiça. Vamos pedir ao nosso protocolo para se esquecer de mandar o convite. E com isto despedimos. Com uma música do Gonçalo da Câmara Pereira. Então já passamos de tempo. Podemos pôr a dar mais depressa. Então. É coisa que é que ele faz os DJs. Com secretos? É isso. E amanhã bem-vindo dos lados da aurora. Dos lados da aurora, amanhã bem-vindo com esses campos fora. Vamos lá saindo, vamos lá saindo por esses campos fora. E amanhã bem-vindo. Mas quando não há músicas, não só vão ouvir as músicas aí de músicas novas, músicas depois do ano 2000, portuguesas. Não precisas ver, vais ter que lembrar duas ou três. Eu vou cantigas ainda até algumas. São todas anteriores ao ano 2000. É, pá, não pensas isso, puto. Depois de 2000. Se estiver parado, nem provável eu apresentar um lado. Ideal vítima. João Vila Nova. Quem é isso? É uma banda que tem uma chamada a cantar. Chama a banda. Ideal vítima. Ideal vítima. Ele já disse uma, agora tu. Don't you remember? rockers do do hip hop, não é? Hip-hop, não é? Será que o Ender é algum que tem neto? Voltei lá, e de outras também referências, e agora já estou cá. Não sei se era antes do. Se é depois dos meus. O Dito de Santiago. A Rosinha, O Canário. O Canário. O Dino de Santiago, podemos escolher uma do Dino de Santiago, para não ser só. Deixa-me ver uma coisa que ele pudesse gostar. Trovante. Trovante é a idade da pedra. O Luís Represas vai estar. Essa outra voz do. O Luís Oliveira vai estar no Teatro Municipal da Covilhã no dia 25 de abril. Esse gajo é um fumeiro do caraças. A Covilhã merece. Há outros dois mil. Pedro Brunhosa. Não, gosto de Pedro Brunhosa. Algumas músicas sim. Ah, eu sabia. Mas o Pedro Brunhosa também já não se classifica no novo talento. Aquilo encosta para mim, encosta para mim, como é que ele chama o. Jorge Paulo, mas já não é novo. Estou a falar de músicas de compositores com menos vá, de 40 anos. Já não eram nascidas no 25 de Abril. Olha, músicas que ainda não eram nascidas no 25 de Abril. Gostas de algum? Não sei, não faço a mínima ideia. Eu gosto muito pouco de música portuguesa. Pronto. Maneira de ser, muito abismado. desconhecido. E assim nos despedimos neste grande programa de divulgação musical da música portuguesa. Tudo com mais. Música portuguesa. Exato. Voltaremos dentro de uma semana. Olha, mas posso agradecer a isto, à divulgação da música portuguesa na televisão. A televisão faz um trabalho fantástico. A televisão portuguesa faz um trabalho fantástico na divulgação da música de qualidade em Portugal. Antigamente era. Os folclóricos. Os folclóricos fazem parte da cultura portuguesa. Agora. Fazem parte? Não, foram inventados para a cultura portuguesa. Pois, exatamente. Agora, tu ligas a televisão aos fins de semana. É só. Não. É só. Música. Erudita. Ah, claro, música erudita. Temos a nossa Castão Branco, Maria João Pinto, que só faz contas, é verdade. Pronto. A Maria João Pinto. Então, Maria João Pinto. Ah, Pires. Só faz cover. Não, Chopin e Paquerola. Chopin e Paquerola, vá. Tem uma pianada. Conversas da Abaladiça. Um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si.